Hoje é dia 8 de junho de 2020 e este é o episódio 94 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Está tudo fixe, pá. E contigo? Isto está tudo... Também. Mesmo bem, cheio de energia. É bem normal. Também não exageres, então. Estou bem normal. Já chega, é fixe. O bastante. Ok. Mas não sou nenhum super-herói. Até tu? Não és? Esta semana? Epá, fum. Ah, cá em casa sou, mas esta semana... Pensei. Esta semana foi uma semana ocupada, sobretudo de trabalho. Estive também a tentar resolver a questão do streaming das gravações do podcast, mas ainda não está completamente ultrapassado. Estamos a conseguir fazer o streaming, mas ainda não com a solução pretendida, porque o Jitsi está com problemas na sua própria infraestrutura e então eu não consegui fazer a instalação e configuração total da plataforma num período em que eu tinha tempo para fazer isso, porque coincidiu com um dos momentos em que eles estavam com mais problemas. E portanto, ele é aquele senhor muito conhecido, não é? É. Portanto, não consegui fazer tudo o que eu queria. Tinha planeado tentar hoje antes de gravar, mas também não consegui. Mas como esta semana até há feriados e tudo, acho que vou ter essa oportunidade de fazer isso. E talvez fazer ainda outra coisa que eu tenho aqui planeada e que também pode ser que seja fixe, que os patronos e os outros ouvintes que gostem. Pronto, olha. E outra cena fixe é que recebi no fim de semana um SMS, fim de semana não, foi na sexta-feira, já na sexta-feira, a dizer que, da DHL, a dizer que o meu Pinephone estava a caminho. Entretanto, hoje recebi outro SMS a dizer que já estava na alfândega. Portanto, eu já tratei das burocracias e espero que até ao fim da semana que ele apareça cá por casa e que eu depois possa fazer uma review. Quanto é que te custou custar das burocracias, tratar das burocracias? Ainda não tenho o valor final, mas calculo que vai ficar por volta de 250€ o preço total do dispositivo, shipping e burocracias. Ok. O dispositivo em si era quanto? Lembra-nos lá? 142 dólares. Aliás, 149 okay, dólares, desculpem. Mais 100€ para... Sim, mais procedimentos. Por volta de mais 100€ para mais para shipping e desalfandegamento e IVA. Ok. Entretanto, olha, o Pedro deu-nos sinal, portanto, Pedro Gaspar, olá, o Neto para ti também. Olá, Pedro, estás fixe? Não é o único, há mais pessoas a assistir, mas ele foi o único que deu sinal, é o único que é multidão. Ele, não, calma, não é só ele. Eu tenho que referir também, e vou referir pela terceira vez neste podcast, o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues, que olá, Pedro. Gostou tanto de nos enviar e-mails, que enviou mais um, portanto, nós falámos sobre ele no episódio anterior. Pois é. Não leste os e-mails, Diogo? Estás agora a revelar. Pronto. Então eu li. Não, ouvintes, não se preocupem, porque por isso é que nós somos dois. Por isso é que somos um casal. Nós... É, quando um não faz, faz o outro. Portanto, o Pedro Gaspar, que nós fizemos aqui referência e que até fizemos alguma comparação com episódios anteriores, ele ouviu-se referenciado e entendeu enviar. O que é que eu disse? Troquei-lhe o nome, foi? Gaspar, yeah. Que pronto, é outro dos nossos ouvintes de costume. Que é o que está aqui agora. Mas pronto, entretanto chegou o Mago PT. Olá, Mago, está tudo olá, bem? Mago. Então hoje está, sim senhor, está eufórica, deve ser por ser segunda-feira. E então o Pedro viu-se referenciado novamente aqui no podcast e quis fazer justiça e dizer que o Pedro que nos enviou aquele e-mail muito fixe e que nós falámos aqui sobre isso, por isso é que motivou mais uma mensagem, foi o mesmo Pedro que nos enviou aqui há uns tempos uns trocos e que no dia da Ubucon Portugal chega ao pé de mim com a mão cheia de moedas a dizer, olha, faltavam não sei quantos cêntimos, estão aqui os cêntimos. Portanto, é a mesma pessoa. Portanto, olha, é só para dizer que sim senhor, é porreiro e nós gostamos, e não vamos dizer que não, de saber que temos ouvintes novos. Mas também é bom saber que temos ouvintes fiéis e ouvintes que nos acompanham e que desenvolvem este tipo de relação com o podcast e connosco, caramba, então somos nós merecedores desse carinho também, portanto aquilo não, se não fôssemos nós, se calhar, pelo menos o e-mail seria o outro, não seria exatamente o mesmo, calculo eu. Mas pronto, portanto, muito obrigado ao Pedro e a todos aqueles que nos ouvem e que não enviam e-mails também, portanto muito obrigado por nos ouvirem e não digo aturarem, porque com tantos podcasts que eram, ninguém tem que nos aturar, portanto podem simplesmente trocar para outro, mas sim, é fixe saber que há malta do lado de lá e que há malta que reage do lado de lá. A gente sabe que há malta do lado de lá, a gente sabe, ponto, isso já não há a mínima dúvida, mas que reagem é que é a parte, é que é de facto a parte gira. Sim. Mas pronto, olha, é importante isso e é importante todas as ajudas que eles nos dão e se quiserem escrever-nos podem contactar-nos pelo Twitter, podem tratar-nos pelo Facebook, no Telegram também, aquela coisa nova que é o e-mail também. Essas modernidades. Nós estamos sempre à frente do nosso tempo. Isto é sempre muita tecnologia. Mas olha, queria fazer referência a uma coisa que me esqueci. Não é esqueci, não sei se foi bem esquecimento, se eu deixei saltar de propósito, não me lembro, mas nós fartámos de falar de coisas e saltou-me uma muito... Eu tenho mais duas para dizer, mas não vou inundar o episódio inteiro, pelo menos vou tentar. Uma que tem a ver com o cartão de cidadão. Aqui há tempos, com a saída do Ubuntu 20.04, o site do cartão de cidadão tinha apenas para download a versão para 20.04, portanto pessoas que ainda utilizassem 18 ou que usassem outra versão, a 19.10 por exemplo, que ainda está também válida, não iria conseguir, e não é uma questão só de preciosismo ou de naming, tem que ver mesmo com a questão técnica, ou seja, aquele pacote, pelas dependências que ele controla, não te permite, sem o martelares, não te permite a instalação, portanto ou tu tinhas 20.04 ou então estavas tramado e não conseguias instalar a aplicação de cartão de cidadão. Como agravante, há uma questão agora com certificados que têm que ser removidos à mão, na maior parte dos casos, e muitas vezes requer a reinstalação da aplicação. Portanto, se tu tivesses um desses casos em que tu, e só sentes isso quando vais, imagina, vais desalfandegar o teu PinePhone, assinas o documento com o cartão de cidadão, quando assinas ele diz-te que não, acho que o problema é num checksum, não é num checksum, mas é outra coisa qualquer, eu tenho isso descrito, mas pronto, não consegues de facto usar o teu cartão e o procedimento é atualizar a aplicação, que não consegues, porque ele não conseguia fazer ligação com os servidores centrais para fazer a atualização, eles estavam com isso em freeze, e a alternativa seria ou reinstalas a aplicação, ou mesmo assim podes não corrigir o problema, a não ser que removas manualmente os certificados antigos, aqueles que estão caducados e que estão a impedir que os dados do teu cartão sejam lidos corretamente. Portanto, motivado por este problema que senti, abri na altura um issue, voltei a fazer referência a que se eles tivessem um snap não tinham que estar preocupados se era a versão 18 ou a versão 20 ou a 19 e recebi uma simpática mensagem, foi o GitHub que me avisou, né? Mas recebi uma resposta a algumas das coisas que partilhei em issues e uma delas era dizer que já tinham sido repostos os links de download para a versão Ubuntu 18.04, eles esqueceram-se da 16, não sei porquê, mas 18.04 e 19.10, portanto além da 20.04 existem já para download disponíveis novamente as versões para esses dois sistemas, para essas duas versões do sistema operativo que ainda estão válidas e que têm suporte até o Ubuntu 18 até 2023, portanto ainda tem bastante tempo de vida pela frente. O 19.10 nem tanto, mas pelo menos o 18 era incompreensível que removessem logo a aplicação. Posto isto cola, e se forem clientes Ubuntu Advantage ainda têm mais uns anitos ainda pela frente. Sim, mas eu acredito que a AMA não esteja demasiado preocupada com esse, até porque o Ubuntu Advantage será eventualmente, e pelo menos tendencialmente, para servidores, portanto não será certamente o público, e porque nós gostamos sempre de chegar a todo lado, mas temos que gerir recursos e temos que estar preocupados também com aquilo que é o mais óbvio e aquilo que é utilizado de forma mais massiva. E daí a importância dos snaps. Da importância de? Desculpa, não te percebi. Dos snaps? Sim, mas isso dos snaps era tu tinhas um pacote e ainda por cima tinhas um pacote que entrava no Fedora, entrava em quase todo lado, aliás. Agora não entrava no Mint, não é? Eu me consegui com o Mint, mas já entra. Sim, podemos falar disso mais à frente. Mas, sim, é isso. Mas pronto. Adiante, colando com mais uma situação que foi uma felicidade na minha vida, que foi, eu achei que merecia, e então houve aqui três ou quatro situações que provocaram isto, e então comprei uma LibreBox, já andava com vontade, e comprei uma LibreBox. Temos que fazer um esclarecimento que não fizemos na semana passada também, ou fizemos, não me lembro, não sei se chegámos a fazer. Acho que não chegámos a fazer. Os nossos populares, e aviso já, depois no final, se tivermos tempo, avisamos novamente. Os nossos populares códigos de desconto para compra de LibreBoxes não estão neste momento ativos, e isto parece que é uma má notícia, mas não é. É uma ótima notícia. E é uma ótima notícia não para os nossos ouvintes em particular, mas para toda a gente, que tem que ver com o facto das LibreBoxes estarem, nesta altura, a cerca de metade do preço. Portanto, e a metade do preço não há espaço para códigos de desconto. Portanto, nesse sentido, os nossos ouvintes não são mais especiais que os outros, mas todo o mundo ganha com umas LibreBoxes a metade do preço. Eu, como sou lambão, fui aproveitar e então fiz, aliás, estou neste momento... Agora apareço o André Paula. Estou neste momento a gravar da minha LibreBox. Portanto, estou a fazer a gravação. A gravação não, estou a mentir. A gravação faço no meu fiel Zoom, mas estou a fazer a minha chamada de vídeo para ti, Diogo, e a fazer o streaming na minha LibreBox. E que me levou novamente a ter que visitar o problema do cartão de cidadão. Portanto, sobre a LibreBox não tenho muito a dizer. Estou encantado com aquilo é porreiro, hei de certamente aqui a mais uma semana ou duas, até porque ainda está para chegar, houve aqui uns pequenos contratempos, rapidamente resolvidos, mas houve aqui uns contratempos menores, e então, mas falarei sobre isso provavelmente para a semana, quando isto já estiver mais solidificado cá em casa. Agora, tive que instalar o sistema operativo, instalei o KDE Neon, e apesar de ser baseada em 18.04, eu não consigo instalar a versão 18.04 da aplicação do cartão de cidadão. Por causa do quê? Dependências. Portanto, não consigo instalar nem 20.04, nem 18.04, nem 19.10. Eu tentei as três. Eu sou teimoso, tentei as três e não consegui nenhuma das três. Portanto, estou... Sim, faz sentido porque a aplicação de cartão de cidadão tem uma interface em Qt, que é ML, e as dependências mudam bastante de uma versão para outra. Exatamente. Mas eu estive a ler sobre isso, existem mais pessoas e existem mais aplicações que têm o mesmo problema, não é só o cartão de cidadão, e existe uma... Porquê? Porque o Ubuntu usa um metapacote para fazer a instalação das bibliotecas que são precisas, e tu tens duas formas de controlar a dependência. Uma é pelo nome do metapacote, do pacote, né? E ele não existe, nem há candidato para instalação, portanto, e aquilo berra logo ali, ou então poderias verificar pela biblioteca. E se fosses pela biblioteca, a biblioteca está cá. Eu tenho a biblioteca, eu tenho tudo, não consigo instalar mais nada. Mas como a validação é feita pelo telhado e não pelos alicerces, não consigo instalar a aplicação do cartão de cidadão, pelo menos desta maneira. Sim, isso é uma limitação típica dos pacotes DEB, que eles procuram por pacotes e não por software em si que esteja instalado no disco. Isso pode acontecer também em snaps, se eles forem produzidos a partir de pacotes DEB, e há dependências em que isso acontece, mas também podes simplesmente ir buscar tudo aos repositórios e fazer o build de tudo o que precisas, embora seja um bocadinho mais pesado. Contudo, a malta do KDE snapou o KDE quase todo. Portanto, aliás, há mesmo um snap do KDE Plasma. Portanto, podes correr o Plasma a partir de um snap. E há snaps especiais para gerar outros snaps de aplicações que contêm já, esses snaps especiais contêm já as dependências todas que vocês a priori vão precisar e que fazem parte do KDE Plasma. Sim, mas o meu problema é muito antes disso. O meu problema é, eu tenho um sistema a funcionar com ou sem snap e não consigo usar o meu cartão de cidadão. Exato. E não é um snap do KDE que me vai resolver esse problema. Portanto, eu tenho... Não, chateia-me, não é, mas estou a dizer... Estou a dizer é que a forma como ter um snap pode resolver esse problema. Ter um snap da aplicação, não do KDE. Sim, sim, sim. Mas isso eu faço parte do grupo de pessoas que acreditam nos snaps que eles vieram facilitar a vida. Por acaso tenho um assunto aí polémico, sim, para falar sobre os snaps. Mas eu acredito globalmente que sim, que eles vieram para simplificar. E neste caso é um, sim, caso gritante. Quer dizer, o controle de versões e a disponibilização de pacotes contra versões da aplicação de cartão de cidadão é uma coisa que, uhum, vem inquinada desde o princípio. É fixe eles preocuparem-se, sim senhor. É fixe haver um pacote para Ubuntu, para Fedora, acho que sim senhor, muito bem. Agora, a forma como eles fazem a gestão dos pacotes e a forma como, lá está, eles tiram, sai o Ubuntu 20.04, eles tiram automaticamente a 18, tiraram a 19, depois voltaram a pôr, depois é fixe voltar a pôr, mas ainda assim é opa, não sei se é um rebuliço, se é, não sei, não tenho dados para comentar isto, mas que de facto é atribulada a relação da aplicação de cartão de cidadão com as várias versões. É, e se tu pudesses dizer, olha, está aqui um snap e acabou, e assumia-se de vez a questão do snap, que há um problema e há uma limitação técnica com isso, mas que eu acredito que com algum esforço também, se calhar com alguma retribuição à comunidade, até porque não é a única aplicação que precisa de desenvolver coisas um bocadinho fora da sua aplicação para poder fazer uma versão snap, mas o tempo que eles investem, eu não sei quanto é, mas o tempo que certamente a equipa investe a fazer e a manter não sei quantas versões para não sei quantas distribuições distintas, se investissem um bocadinho de tempo a fazer o bocadinho que falta dos snaps, nomeadamente os conectores para o leitor de cartão de cidadão, e depois poderem usar o snap, eu acho que seria um encanto para toda a gente, porque eles depois enfiavam tudo lá dentro aquilo que era preciso e ao menos não havia chatices. Mas é isto, olha, foi assim. Portanto, felizmente não é o único computador cá em casa, portanto eu tenho formas de usar o cartão de cidadão quando preciso, num computador que não, este com KDE, com KDE Neon. Já experimentaste, aliás, pelo que estás a dizer, não experimentaste, fazer o build mesmo do software? Eu ouvi-te com muitas falhas, Diogo, desculpa lá, vais ter que repetir. Estamos aqui numa chamada telefónica para o Médio Oriente. Pelo que tu estás a dizer, acho que não, mas de qualquer forma, se experimentaste fazer mesmo o build do software, porque a partir de se tentares fazer o build do software, poderás conseguir ultrapassar essa dificuldade. Eu, tal como tu, eu tive uma semana muito ocupada, meu caro. Não, não vou fazer, não, recuso-me. Muito nesta bem. Fase recuso-me a fazer o build, não faço isso, até porque não estou desesperado, lá está, se fosse o meu único computador e se eu tivesse muito tempo livre, tudo bem, mas eu faço, uhum, parte daquele conjunto de pessoas que em praticamente 3 meses de confinamento consegui arrumar 2 gavetas cá em casa. Aliás, dá para ver ali atrás que não tenho aquela malta que se enfiou em casa a meio de março por causa do Covid e andou a arrumar gavetas, armários, e andou a fazer bolos e pão todos os dias e não sei o quê. Eu não, meu, eu não faço parte desse grupo, lamento. Mas pronto, portanto, não fiz o build nem e vou tentar não fazer, como é óbvio. Quer dizer, não me faz sentido em 2020 e haver um site que tem 3 versões da mesma aplicação para 3 sistemas, para 3 versões do mesmo sistema operativo, e eu ter que estar a fazer um build para o sistema que uso. Não faz, ainda por cima que é baseado num desses 3, portanto não me faz muito sentido em 2020 ter que fazer isso. Faria sentido se fosse uma aplicação estranha que não fosse usada por não sei quantos milhares de pessoas e que não tivesse um pacote preparado para, e neste caso até há 3, portanto não faço, lamento, não vou fazer. Podia ser giro, até podia trazer aqui mais um assunto para cima da mesa, não vou fazer. Ok, e por falar em polémicas e snaps, surgiu durante este fim de semana, acho eu, a notícia que o Linux Mint iria deixar de conseguir e deixar permitir a instalação do SnapD como uma dependência de outros pacotes DEB, ou seja, okay, há pacotes DEB como o pacote DEB do Chromium, que a única coisa que ele faz é instalar um Snap, e o que ele faz para instalar o Snap é ir instalar o SnapD se não tiver instalado. O que é o caso do Linux Mint, em que não se trata de um pacote que esteja instalado por omissão, e depois então instalou o Snap do Chromium. Isto é o único caso em que o pacote Ted foi substituído por um step. E a malta do Mint não achou piada, não gosta, e então o que eles estão a fazer agora, por omissão, é impedir que o apt instale o SnapD quando ele é uma dependência. Então e aquilo fica, isto aqui, significa, fica partido, é? Não, simplesmente não instala o pacote que é pretendido pelo utilizador, nem instala o SnapD. Portanto, o utilizador fica com menos software disponível, não só porque não instala aquele pacote que ele quer, como também não vai instalar mais nada que possa ser utilizar esse sistema. Então, mas é impossível instalar o Chromium no Mint, é isso? Não é impossível só, não é, é impossível vindo do Snap. E neste momento, em Ubuntu, o arquivo Ubuntu, é o único pacote que existe, é este Deb que instala o Snap. É aí que eu queria chegar. Se agora, isso é o único que há, o que não quer dizer que não possa fazer? No Ubuntu, atenção, o que não quer dizer que não haja outras formas de instalar. São formas mais complexas, principalmente para utilizadores newbies, para a qual o Mint se autopromove. Sim, sim, sim, exatamente, mas por isso é que eu estou a dizer, ou seja, se não há uma forma simples, se é preciso dar umas cambalhotas, se é preciso ter algum conhecimento de causa sobre as limitações disto e porque é que não acontece e por aí fora. Eu sei que tecnicamente é perfeitamente possível, mas para aquele primeiro embate deixa de ser possível instalares o Chromium sem ires ao terminal. Pronto, vamos entrar por aí. Sem ires ao terminal deixa de ser possível instalares o Chromium no Mint. Yeah. Sabes que eu queria falar sobre outra coisa. Sobre o Mint não me apetece falar muito, até porque a não ser que há uma forma, que é instalares tu manualmente o SnapD primeiro e depois instalares o próprio Snap do Chromium. É preciso ver como é que eles bloqueiam a instalação do SnapD, não é? É só quando é uma dependência. É a única, circunstância. Lá está, tens que ir ao terminal. Não, sim. Okay. Mas tirando, acho que até no Ubuntu já vem pré-instalado, portanto não precisas de instalar. Mas em todas as outras distribuições, para instalares o SnapD, tens de ir ao terminal. Ou ao Synaptic, outra aplicação que não vem pré-instalada. No Mint. É o que se está aqui a falar, não se está a falar. Sim, se instalares o Synaptic no Mint, já não precisas ir ao terminal, mas a questão é que não vem para omissão. Certo. Essa é que é a questão. Faz sentido. Agora, aquela questão, e tu falaste de uma coisa que eu queria falar também, e que também inflamou um bocado, então com a saída do Ubuntu 20.04, voltou a fazer manchete, que é aquela questão de, da mesma maneira como havia muitas pessoas que eram contra o Unity, não sei se porque sim, se tinham mesmo razões para isso, existe um igual número de pessoas que é contra os snaps. Eu não estou aqui para ser contra nem a favor dos snaps, tenho a minha opinião, aliás, dou-a sempre que é pertinente. Agora, gostava de ouvir a tua opinião sobre a abordagem que foi feita, exatamente ao exemplo que tu deste do Chromium, que é tu para instalares o Chromium, instalas um deb que, sem te pedir licença, né, portanto, está a ligar-te, está a instalar-te o SnapD se não estiver instalado, está a ligar-te a uma store que tu não pediste para ligar e está a descarregar um software numa versão que é diferente daquilo que tu estarias à espera. Não sei. Isto é, tipicamente, para saberes a diferença entre um Deb e um Snap, já não podes ser um iniciado, não é? Portanto, senão a coisa não acontecia. Por outro lado, gostava de ouvir a tua opinião se a abordagem, ou seja, se tu quando entregas um Chromium por Snap, se este foi o caminho correto, se achas que foi uma boa ideia, se tens uma visão sobre porque é que foi assim e não foi de outra maneira. Queria ver a tua opinião sobre este assunto. Tenho uma opinião super formada. O motivo pelo qual isto acontece é simples. O Ubuntu mantém em qualquer momento aproximadamente 3 versões LTS e mais uma intermédia. Isto significa que há 4 versões, 4 builds diferentes de Chromium a fazer. Acontece também que para fazer as builds de Chromium é preciso utilizar uma stack de compiladores e afins que não faz parte, não está incluída na chain do Ubuntu, porque o Google mexe-se bem mais depressa do que há releases do Ubuntu. E também acontece que sem instalar essa stack completa de desenvolvimento em versões mais antigas do Ubuntu, e inclusive sem a necessidade de fazer patches a outros pacotes que vêm com o Ubuntu para conseguir fazer essa instalação, não consegues gerar builds de Chromium para, por exemplo, para 14.04, 16.04, e isto é muito trabalho. Chegou um momento em que era o trabalho full time de uma pessoa na Canonical. Falámos sobre isso já. Atenção, sim, que não foi nada disso que eu falei. Eu não falei porque é que eles passaram a usar Snap. Não foi isso que eu falei. Pera, deixa-me. Já lá chego. E era o trabalho full-time de uma pessoa e o Chromium nem sequer faz parte do repositório main. Ou seja, a Canonical estava a fazer uma coisa que, por definição, costuma ser a comunidade a fazer. A Canonical pediu ajuda. Ninguém quis ajudar. A Canonical disse que então, se ninguém quer ajudar, nós vamos fazer isto da maneira que para nós é sustentável, que é ter uma só versão, uma só build para todos, para todas as versões do Ubuntu. Olha, que se eu fosse ouvinte, eu estava a desligar isso, a mudar de canal, hein? A questão não é essa, volto a dizer. Se for, calma, a única forma, esta é a única forma de ter builds de Chromium em Ubuntu. E isto mata todo o resto da questão. Se é a forma correta ou não, não interessa. É a única forma possível. Não é. Porque mais ninguém quis fazer. Não, a questão não é essa. Não fui eu que expliquei bem, ou foste tu que não percebeste bem. Existem aplicações Snap que a Canonical oferece na Store, não te dizem sequer o que é, e instalas o Snap e acabou. Uhum. A dúvida aqui é, tu queres fazer uma instalação do Chromium, tu puxas um deb, e se puxas um deb, estás à espera de receber um deb. Porquê que raio eles andaram às cambalhotas e porquê que não ofereceram só o Chromium via Snap e acabou, e não estavam com as cambalhotas a puxar um deb que depois instala o SnapD mais o outro, mais... Percebes? Essa é a minha única dúvida. Porque já tínhamos dado atenção, tu já explicaste isto há 3 ou 4 episódios. Foi para não quebrar o workflow de coisas que já existiam. Foi uma questão de retrocompatibilidade. Apenas isso. Com coisas que não percebi. Que já existem do utilizador. Ela disse, não é possível scripts que o utilizador tenha para fazer deploy de coisas, etc. E só fizeram disse, com o Chromium? Até as outras aplicações? Até o workflow com as outras aplicações? Quais outras? Epá, é que elas estão em Snap e não estão em Deb, porque pronto, estão só em Snap. Não, o que acontece é que há algumas que têm uma versão em Snap e outra versão em Deb. Okay? Elas estão disponíveis das duas maneiras. Tudo bem, eu vivo bem não, com isso. Não é mesmo, agora, mas não é a mesma coisa, porque no caso do Chromium só há uma versão. Nos outros há duas versões diferentes. Há uma versão e um fantasma, que é o Deb. Não. Tirei o Deb do caminho. Não faz sentido. Ok, não me explicaste sentido. Então. Está bem, vou ficar sem a tua opinião. Mas pronto, eu tenho curiosidade de saber, porque não consigo perceber, lá está, se eles assumiram esta posição perante um conjunto enorme de outras aplicações, em que basicamente assumiram, vamos fazer isto em Snap e vamos oferecer isto em Snap e acabou, no Chromium mascararam, e eu não percebo porquê, honestamente não percebo. E tudo bem, não estamos a falar, mais uma vez, não estamos a falar de iniciantes, porque alguém que saiba a diferença entre um Snap e um Deb não é propriamente um iniciante, não é não saber a diferença, é não saber a diferença e não ter a opinião formada sobre um ou sobre o outro. Portanto, as pessoas que são habitualmente contra o Snap, tipicamente ou ouviram dizer isso são os papagaios de repetição, ou então têm algum conhecimento e têm alguma convicção de que são contra os Snaps e há que respeitar. Agora, a pessoa pedir para instalar um Deb e por trás vem um Snap, epá, é um metapacote muito manhoso. Porque pode ser comparado a um metapacote, eu percebo isso, mas é um metapacote muito manhoso. Mas é que há coisas no arquivo que têm o Chromium como dependência. Portanto, quebrar isso e quebrar as outras coisas também. E, além disso, os utilizadores podem ter scripts que utilizam o apt para instalar o Chromium. Sim, mas isso também podem ter scripts para ter o apt para instalar outras coisas, e as outras coisas passaram para Snap e não há cá mariscadas, percebes? Não há coisas que tenham deixado de estar em Deb. Certo, está bem. Não há outro software que tenha deixado de estar disponível como Deb. Certo. O Chromium é o único caso. É o único caso. Deixo. Por acaso não tenho paciência, lá está. Não tenho paciência para ir à procura, mas tenho sérias dúvidas e de facto não me convenceste da explicação. Garanto-te que ainda no último episódio do Ubuntu Podcast, o Martin Wimpress disse. As tuas garantias, as tuas certezas, mas pronto, tudo bem. Queria que, honestamente, tenho esta dúvida e gostava de a conseguir esclarecer com propriedade e ainda não foi hoje. Porque de facto o simples facto das coisas no arquivo que dependem do Chromium implica que tenhas de ter um pacote do deb do Chromium. Quais são as coisas do arquivo que dependem do Chromium? Uma coisa é trazer-te o Chromium bundled. Agora, depender do Chromium, não conheço nenhuma que dependa de um browser, que tenha um browser como dependência. Eu não conheço. Lá está. Trazer o Chromium como bundled, não lembro. Sim, já me aconteceu. Já me aconteceu, não lembro agora do nome, okay. Mas já me aconteceu, quando estava, há uma cena para fazer testes de automatização e para automatizar interatividade via web, isso depende de certeza, e há também, uhum. O último caso que eu me lembro agora, não está no arquivo, mas está fora do arquivo, é o próprio Jitsi. O Jitsi tem a componente para fazer streaming do Jitsi, depende do Chromium. Okay. Jitsi server. E está à espera agora, que o Chromium esteja lá. O Chromium, browser, yeah. Num servidor, sem desktop. Tem como depender. Não é, yeah. Só lá um engine qualquer, ou uma biblioteca qualquer? O Chromium tem forma de ser utilizado dessa forma. Está bem. Curioso, então, se funciona como Snap. Se eu tiver um servidor Ubuntu 20.04 e for instalar o Jitsi, vou instalar o Snap do Chromium, é isso? Não o Jitsi, a componente do Jitsi que é utilizada para fazer streaming. Sim, exato. Mas pronto, o exemplo que tu deste. Portanto, se eu basear a minha instalação de Jitsi num server 20.04, vou uhum. ter um Snap do Chromium como bónus, é isso? Estou curioso, olha, sou capaz de fazer. Tenho sérias dúvidas que isso aconteça, mas essa sou capaz de fazer. Essa arranjo um bocadinho, até vai haver freados e tudo. Vou arranjar um bocadinho e vou falar. Andava com vontade de molhar a sopa no Jitsi, vou fazê-lo. E não é o caso não, estava a tentar lembrar de outro exemplo, mas não é o Chromium que é a dependência, é outra coisa. Mas sim, é uma dependência de Jibri, que é a componente que faz streaming, é o Chromium. E ele está à espera que tu vais pescar o arquivo. Certo, e a questão é, se ele está à espera de um deb como dependência, ele depois consegue conversar em pleno com um snap? Isso tem dúvidas, mas não... Manda-te a teoria toda por terra, pá. Para que é que me interessa continuar a correr o meu script sem erros, se depois a minha aplicação dúvidas, não corre, ou o resultado do meu script facto, não é... O ter dúvidas não quer dizer que não aconteça. Eu não sim, sei sim, como sim. É que está assim enfocado. Também dúvidas tenho. Aliás, pronto, eu lancei-te uma dúvida que é minha. Não deita a minha teoria por terra, porque não provei nem de uma maneira nem de outra. Mas sim, mas é uma dependência, garanto, porque ainda ontem estive a tentar instalar. Uhum. Não me digas que era um Ubuntu 20.04, que era um servidor 20. Então, sim. Olha, se calhar tens a resposta para os teus problemas. Mas pronto. Os meus problemas não chegaram tão longe. Os meus problemas foram ainda antes. Mas pronto, ouvintes que são contra os snaps ou a favor, ou que são mais conhecedores deste assunto do Chromium no Ubuntu, estejam à vontade, partilhem uhum. a vossa experiência ou a vossa visão. E pronto, e nós ou falamos aqui de vocês no próximo episódio, ou então vamos só mesmo aprender convosco, depende um bocado daquilo que vocês nos enviarem. Olha, e já que falámos em streaming, vamos para a primeira notícia, que é uma notícia interessante. O PeerTube está a fazer mais um crowdfunding. PeerTube, para quem não sabe, é uma aplicação web que compete com o YouTube, só que é descentralizada, é que nível, na parte e distribuída. Não, é na parte de fazer do distribuir vídeo. E só que ao contrário do YouTube, é descentralizada e distribuída e é software livre. Também permite federar instâncias diferentes de Pirtle umas com as outras, e é uma das componentes do Fediverso. Está a decorrer, este crowdfunding vai decorrer durante algum tempo. Já estão atingidos alguns objetivos, os dois primeiros, que incluem algumas funcionalidades específicas, ou seja, para cada goal de crowdfunding eles prometem um conjunto de funcionalidades, e as funcionalidades do primeiro goal têm a ver com pesquisas no Fediverse, têm a ver também com a capacidade de fazer anúncios não de publicidade, mas simplesmente de dizer aos utilizadores isto vai acontecer. É mais okay. Notificações do que anúncios de publicidade. Fixe. Também vai permitir criar indexes de vídeos para fazer playlists e coisas desse tipo, e vai incluir modificações e melhorias da interface, da usabilidade da aplicação toda. O segundo gol, que também já está alcançado, vai ter melhoria no feedback de reportes de abusos e coisas desse tipo, tornar a moderação em si mais fácil para o próprio moderador, para quem administra o servidor. Vai permitir fazer blacklists de spammers e coisas desse tipo. Também tem mais melhorias de usabilidade e de interface. Os dois goals seguintes têm a ver com sobretudo com plugins e add-ons para a plataforma. Este será alcançado, se for alcançado, é aos $40,000. Ou euros, uhum. Isto é euros. Nós vamos em 22.730 euros, portanto, metade dos golos estão atingidos. O golo a seguir é aos 40 mil, que eu já disse, dos plugins e add-ons, e depois esse é aos 40 mil. E aos 60 mil vamos ter as primeiras funcionalidades de live streaming do PeerTube. Exatamente. Funcionar em peer-to-peer, ainda sem chat, sem emoticons e sem GIFs, ok? Isso uhum. Será para talvez para o ano que vem. Também a funcionalidade de publicar o vídeo após o streaming, que também é importante. E também algumas melhorias de usabilidade e interface. Eu já doei, já fiz a minha parte. Tiago, esta é uma plataforma que te interessa? Sim, interessa-me. Aliás, eu sabia que existia, mas nunca lhe dei muita importância, honestamente. Porque há uma coisa que lá está, e eu fiquei logo agarrado. Se me pedis a opinião sobre destes features todos, qual é que é, ou quais é que são os mais significativos, uhum. Eu vou-te buscar e reagir, portanto não consigo disfarçar à parte do streaming, mas tenho que falar de uma coisa que é também bastante importante, pelo menos para mim, pela minha visão, que é a busca uhum. nas várias instâncias. Ou seja, uhum. É fixe teres, e dou-te exemplos do Mastodon, dou-te exemplos do Diaspora, que se fala cada vez menos agora, portanto caiu um bocado em para segundo ou terceiro plano, mas é fixe tu teres instâncias e tu conseguires federá-las, mas se tu não consegues pesquisar, portanto, e o Mastodon irrita-me por causa disso, que é, tu só consegues pesquisar no Mastodon pelas pessoas que estão na tua instância, ou quando vais a outra instância pesquisar as outras. Isto é mais ou menos como andar aí nos prédios a batucar as campainhas e é um bocado chato. Ou então não, então tu dá-te diretamente o contacto, né? O endereço e tu vais há lá. Há uma forma de procurar, mas não é nada simples nem nada user-friendly. E é precisamente esta uma das funcionalidades em que o PeerTube pretende trabalhar. Portanto, é logo uma das primeiras. Era exatamente isso que eu ia dizer. Exatamente, vamos ter, espero que haja aqui uma inovação, porque a pesquisa pelo Fediverse em si é de facto um bocadinho fraquinha. Sim, é aí que tipicamente estas coisas falham. É interessante tu conseguires fazer o alojamento do teu próprio conteúdo, é possível controlar, é possível fazer, lá está, ligações com outras instâncias, e falo, por exemplo, também aqui, falamos aqui muito no Nextcloud. É interessante no Nextcloud poderes ligar clouds umas às outras, mas se não existir uma forma simplificada de acessar a informação, que é isso que tu consegues quando vais ao YouTube. Quando vais ao YouTube, tu pesquisas sobre pimentos vermelhos da Alsácia e aparece-te uma receita de pimentos vermelhos da Alsácia, percebes? Porque aquilo vai vasculhar uhum. tudo. Portanto, quando tu conseguires ligar as instâncias todas de PeerTube e de teres um search que seja unificado, isto vai-me apetecer ter um cá em casa, percebes? Agora, enquanto isso não acontece, e eu dou-te o exemplo, nós fizemos isso. isso na UbuCon, ou seja, nós fizemos upload dos vídeos das apresentações para o YouTube, para o canal da UbuCon, mas em paralelo, para as pessoas que de alguma maneira se sentissem incompatibilizadas ou que não quisessem estar a usar a plataforma para assistir aos vídeos, nós fizemos também no PeerTube. Agora, certamente que isto é David Golias, quer dizer, se fores ver os números, eu nem conheço os números do PeerTube, honestamente, mas se tu fores ver o número de utilizadores de PeerTube que viram vídeos da UbuCon e olha que foram bastantes vídeos e foram bastante visualizados, pelo menos para aquilo que são, nada comparado com os números modestos do pelo menos do YouTube, aqui do nosso podcast, né? Portanto, que são perfeitamente residuais. Agora, é difícil, ou tu linkas direto para o vídeo do PeerTube, e se tu linkas direto para o vídeo do PeerTube, tu estás a ter lá uma pessoa de cada vez e perdes também aquela parte da partilha, o princípio do torrent, não é? Que é quantas mais pessoas estiverem a ver o vídeo, mais pessoas estão também a partilhá-lo e, portanto, e perdes isso. Portanto, a ideia disto, e acho que volto a dizer, de tudo aquilo que tu falaste, acho tudo porreiro. Agora, as que eu saliento, sem dúvida alguma, é a busca unificada, e é a parte do streaming, porque nos interessa a nós aqui para o podcast, é ser egoísta. Agora, a pesquisa unificada, meu amigo, qualquer um pode ter um, e isso depois pode ser aproveitado, espero eu, para outras plataformas também, que também têm federação, mas que têm uma federação que é, pá, são ilhas, meu, tu tens que ir de uma ilha para a outra para ver o que é que se passa na outra ilha. Sim. Percebes? Eu concordo contigo, são de facto as funcionalidades que eu também acho mais importantes, apesar das outras também serem importantes, não é? Ainda está tudo tão verde que quase tudo é importante, mas essas são funcionalidades que de facto mudam muito a possibilidade disto ser usado para alguma coisa em alguma escala. Concordo contigo. Adiante. Temos tempo, hoje ainda temos um bocadinho, Ainda temos um bocadinho, temos. Olha, acho que esta notícia tu vais gostar também. É uma notícia sobre o market share de Linux. É um tema que tu costumas trazer. Sou eu que trago. Ao que parece, o Linux aumentou o market share de 2.87 no mês de abril para 3.17 no mês de maio. Yeah. E o Ubuntu, isto em todos os sistemas operativos de desktop, e o Ubuntu também em todos os sistemas operativos de desktop aumentou de 1.89 para 2.11. Atenção que é assim, todos os desktops que navegam na internet, não é? Portanto, isto sim, é feito com navegadores na obviamente, internet. Obviamente, sim. Sim, sim. Comentários. Mas, sim, não é. Comentários. Olha, primeiro tenho que esclarecer aqui também, porque isto nós de vez em quando escapa-nos, recebemos um e-mail também, ou uma mensagem, um comentário, não me lembro já qual foi a via, mas alguém que se queixava sobre as estatísticas que eu refiro aqui com alguma frequência, que são as do Pornhub, em que na altura eu falei erradamente sobre um share de 14%, se não me engano, sendo que, para ser rigoroso, não era o share que era de 14%, a subida é que tinha sido de 14%. Isso na altura, portanto, eu disse isso erradamente, logo que alguém me alertou para isso, eu corrigi, mas houve alguém que andou a lamber episódios anteriores e que fez referência novamente, portanto, também é porreira, a gente também, eu não me importo nada de voltar a assumir um erro que cometi. Mas digo-te já, Diogo, tenho que cruzar estas estatísticas com as do Pornhub, que ainda não fui cruzar, para ver. Não sei se há estatísticas novas do Pornhub, não tive conhecimento. No final do ano, eles no final do ano publicam, mas é só no final do ano, não é mensal. Eu acredito que agora, se esta história do Covid se der como mais ou menos encerrada, eu acredito que eles façam umas estatísticas só da altura do Covid, até porque eles libertaram aí HD para uma série de países, ou subscrições, ou não sei o quê, e então acredito que haja estatísticas específicas. Mas sim, olha, já tinha falado, já me tinham falado também disso, portanto foi uma notícia, eu não acompanho habitualmente, não é fixe olhar para as shares, mas lá está, são demasiado falíveis, e por isso é que eu vou buscar as estatísticas do Pornhub, porque valem tanto como outras quaisquer, quer dizer, é um site também, é um site com muitas visitas e é um site que pode ser usado para analisar dados. Portanto, esses dados que tu revelaste dos 3%, é fixe comparativamente, é preciso ver quais são os sites, porque sim, são sites, portanto, se eu não tiver uma coisa ligada à internet, se eu tiver uma farm com 400 computadores e nenhum deles ligado à internet, nenhum destes 400 entra nas estatísticas, porque aquilo que é usado é alguns sites com muitas visitas partilham os seus dados dos seus navegadores e é isso que nos é depois mostrado, sendo que também existe outra questão, há de ser residual certamente, mas existe, que é quantas vezes tu não abres o teu computador e abres um site daqueles que detectam o teu IP e que detectam o teu browser e não sei o quê, e eles enganam-se não só na tua localização, como se enganam no teu browser, como se enganam numa série de coisas. Portanto, isso também pode acontecer e também pode enviesar resultados. O sistema operativo, acredito que seja mais difícil, mas... O sistema operativo é mais complicado. E temos que nos focar naquilo que tu apresentaste, que são os dados do sistema operativo. Não falamos sobre a resolução da ecrã, não falamos sobre mais nada. Portanto, agora, globalmente, e ainda assim, não é lógico tu comparares as estatísticas de um site X com um site Y, mas é lógico se eles extraem dados sempre das mesmas fontes, sempre com a mesma periodicidade, e se tem isso cíclico, aí tu consegues ter um indicador, isso é fixe, ou seja, eu não sei se no mundo inteiro há 3% de utilizadores de desktop que usam Linux, e se quase 2% é Ubuntu, não sei. O que eu sei é que daquelas pessoas, daqueles sites, há mais pessoas a utilizarem. Isto é um bocado como as estatísticas, não é? Estatísticas, como é que se chama? Caramba, as sondagens. É como as sondagens, não é? Portanto, as sondagens é um pequeno grupo que depois se tenta extrapolar para aquilo que é uma população de um país ou de uma organização. Claro. De vez em quando enganam-se, mas grande parte das vezes, e cada vez mais as sondagens são feitas e são feitas com um grau de fiabilidade bastante confortável. Portanto, eu quero acreditar, e sendo aqui um bocadinho talvez ingênuo, mas quero acreditar que quem faz isso, e agora falando bastante seriamente sobre isto, que quem faz estes estudos tente fazê-los sempre o mais próximos da realidade que consegue e que está ao alcance dessas pessoas. Eu continuo a duvidar, portanto, não tenho 100%, não consigo ter 100% confiança nesses dados. Agora, é sempre fixe saber que há 3 meses o valor era inferior e que agora está superior, e daqui a 3 meses vai ser superior, e daqui a 6 meses vai ser superior ainda. Portanto, isso é, sem dúvida alguma, um bom indicador. Portanto, muito obrigado a todas as pessoas claro que isto não é esta estatística que diz qual é o verdadeiro número de utilizadores de desktop. Exatamente. Agora, é um indicador. É uma das entidades que apresenta números e que normalmente mostram, comparando umas com as outras, uma certa tendência e números mais ou menos aproximados, pelo que podemos ter uma ideia mais confiante ainda, olhando para mas para um conjunto deles e ver qual é comparativamente os números de uns e de outros. Ora, a questão aqui é, quando tu tens uma cota a crescer, essa cota veio por que via? Isso é que é interessante também analisar. Portanto, eu faço, por exemplo, eu faço e posso fazer aqui cá em casa, né? Cá em casa, nos últimos meses, há mais uma utilizadora assídua de KDNN, por acaso, também, que é a minha filha. Portanto, minha filha, desde que começou com a telescola, eu preparei-lhe um computador, como é óbvio, preparei-lhe com um sistema operativo a sério, porque apesar dela ser criança, tem que se habituar logo com coisas boas, não é? Com sistemas operativos menores. E não sei se ela visitou algum desses sites, mas ela certamente que estará, e amanhã de manhã vou-lhe dizer: olha, Maria, tu fazes parte de 3,17, não é? Não sei o número exato, mas de 3% de pessoas que de então esta que parte fazem crescer o gráfico de utilizadores de Linux. E a minha filha vai-me perguntar: Linux? Ah, se eu lhe falar em pinguins, se calhar ela consegue. Em Linux, se calhar ainda é cedo para lhe dar uma seca muito grande sobre isso. Mas pronto, agora é interessante saber se as pessoas mudaram ou se são pessoas que começaram a usar computador. A minha experiência diz-me que é muito mais fácil tu, que nunca usaste um computador, usares um Ubuntu, do que aquelas pessoas que vêm super viciadas de outros sistemas usar um Ubuntu. E eu falo isto com conhecimento de causa. É muito fácil. É verdade, muito fácil no mesmo. Entanto, Nesta, há aqui uma coisa, é que durante estes últimos meses aconteceu uma coisa, que é o pessoal começou a fazer teletrabalho, e nem todas as empresas fazem o que devem no que diz respeito a fornecer o material que o trabalhador precisa para trabalhar, e muita gente está a utilizar o seu próprio computador para trabalhar. E isto pode mostrar esta diferença, pode ter, estar relacionado com isto e também com a nova release do Ubuntu 20.04. Ok, portanto o que tu estás a dizer é que eventualmente as pessoas podem até em casa ter Ubuntu ou ter um Linux qualquer e no trabalho, sim, não terem, ok. Exatamente. Poderá ser isso. Este período é anómalo e não temos muita comparação, mas podemos ver o que vai acontecer com o resto do ano, à medida que as pessoas vão voltar para o escritório, e vamos poder comparar e ver o que é que acontece, se sobe, se desce, se não. Preciso agarrar uma coisa que tu disseste. Este período é anómalo. Tens a certeza do que estás a dizer? Sim. Achas que vai voltar à normalidade? Vamos começar a sair de casa sem máscara e sem luvas e sem álcool gel no bolso e... Não acho que vai haver uma mudança radical nos próximos meses ou até ao fim do ano, mas vai haver uma tendência de voltar aos poucos ao que havia anterior. E estou perfeitamente confiante que a maior parte das empresas vão voltar a ter a maior parte dos funcionários a trabalhar no escritório, nem que seja só alguns dias da semana. E era a pergunta que eu te ia fazer a seguir. Estamos a chegar ao final do tempo, não nos podemos demorar, mas que era questões sobre o teletrabalho. Se o teletrabalho veio para ficar, ou se logo que seja possível as pessoas se vão enfiar nos escritórios outra vez, e nos filas de trânsito e nos transportes públicos e... Eu acho que vai acontecer as duas coisas. Para alguns veio para ficar parcialmente, e para outros não vai voltar a acontecer. Até porque há muita gente que não tem condições para isso. Eu vi uma estatística, uma sondagem feita por um sindicato, um número muito, muito acima dos 40% das pessoas não querem fazer teletrabalho. Uhum. Sim, sim, sim. Portanto, acho que vai acontecer um conjunto de coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Mas tu, só com metade das pessoas. Qual vai ser a medida exata de cada uma destas coisas, ainda é cedo para dizer. Eu gostava que pegasse, sabes, esta moda. Não estou a falar do meu caso, neste caso não estou a ser nada egoísta, até porque eu estou bem, sou teletrabalhador já há tempo suficiente e vou continuar a sê-lo mesmo na altura do pós-Covid. Agora, se tu tirasses da estrada e dos transportes públicos, vá, que seja 30%, se 30%, e tu dizes isso e disseste muito bem, mesmo não seja os dias todos, imagina, se a semana tem 5 dias e tu pudesses trabalhar de casa 2 dias, e que não escolhesse toda a gente a segunda e a sexta-feira, por favor, tu podias tirar trânsito, tu podias tirar stress às pessoas, tu podias tirar poluição, tu podias tirar uma série de coisas da tua vida normal. É que irrita tanto as pessoas terem que entrar todas à mesma hora e terem que sair todas à mesma hora e terem que estar todas às 8 da manhã enlatadas no metro, e se tu fazes se tu entras no metro meia hora mais tarde já está super desafogado, porque as pessoas todas têm que apanhar aquele metro àquela hora, porque têm que picar o ponto àquela hora certa. Se conseguisse diluir um bocado isto, eu gostava bastante. E já que é para tirar lições do Covid, é para tirar, não é só lavar as mãos, sim, a cantar os parabéns outra vez, é mais que isso. O Estado diz que quer 25% dos funcionários públicos em teletrabalho. Isso já é um número bastante interessante. É fixe. Muitas empresas... Se as organizações, se globalmente fosse 25%, já era fixe. Sim. Muitas empresas também gostaram muito do teletrabalho, portanto vamos ver em que medida é que isto vai funcionar para quantas pessoas. Temos que acabar o episódio entretanto, não é? Exatamente, está na altura de terminar o episódio, portanto eu acho que podemos acabar por aqui. Só dizer que podem ouvir-nos na Rádio Zero às 22:03 na próxima quinta-feira. E que este podcast é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Rund, e editado pelo Senhor Podcast, o Alexandre. E temos links para o Humble Bundle, mas vamos deixar nas notas, não temos tempo para falar sobre eles. Temos dois links para o Humble Bundle. Ok, e até à próxima.